atacar para te defender. O cheiro dele em você ficou marcado, nunca mais vai fugir e nem vai se perder. Nunca mais vai fugir e nem vai se perder. Yeah.